modesto, o doente, em estado grave, pedia silêncio. Mas a velha porta rangia nos gonzos, rangia e rangia. Num momento como aquele, era desaconselhável qualquer conserto. Tudo concitava a quietude. Entretanto, na passagem do médico, nas idas e vindas do enfermeiro, no trânsito dos familiares e dos amigos, mudos e respeitosos, eis a porta a ranger, ranger estridente. E aquela circunstância trazia ao enfermo e a quantos lhe prestavam assistência e carinho, uma verdadeira guerra de nervos. Entretanto, depois de várias horas de apreensão e de alarme, chegou um vizinho, deitou algumas gotinhas de azeite na antiga engrenagem e a porta silenciou, tranquilamente, obedientemente. A lição é singela, muito expressiva. Em muitas ocasiões há tumulto dentro de nossa casa, diante do barulho inconveniente nas dobradiças das relações humanas. Problemas complexos, conflitos, inquietações, abalos sem fim. Entretanto, na maioria dos casos, você pode apresentar cooperação decisiva na extinção de qualquer discórdia. Bastam algumas gotas de compreensão e de paciência. Umas gotinhas de boa vontade. Oh.